Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão, como eu sempre falo, ouvir e compartilhar a boa música brasileira. E é para isso que eu te convido agora, nessa próxima hora, ouvir a boa música popular brasileira e relembrar bons momentos que eu tenho certeza que essas canções trarão. Eventualmente, um outro momento que você possa lembrar, não tão bom assim, mas certamente passados e valem a pena ser lembrados. Lembrando que hoje ainda continua de férias a nossa nutricionista Denise Braga, mas voltará no próximo programa com suas dicas de nutrição. Nossos dois tempos de hoje focalizará o cantor e compositor Gilberto Gil. E se você quer fazer alguma sugestão, crítica, comentário, pedido musical, pergunta, alguma pergunta para a Denise Braga sobre nutrição, alguma sugestão para o nosso Dois Tempos, ou ainda o envio da sua lista de 14 a 15 músicas para o nosso especial do mês. O especial do mês é aquele último programa do mês que vai ao ar na última semana de cada mês, que é produzido por você. Então o e-mail é o batepapomusical1@gmail.com. Vamos relembrar então, abrindo a parte musical do nosso encontro de hoje, Ellen de Lima, uma cantora que tenho certeza que você não ouve há muito tempo, cantando Meu Último Fracasso. A canção é uma versão de Júlio Nagibe. Oh, Uma versão de Júlio Najib e ouvimos na voz da Ellen de Lima, Meu Último Fracasso. Belíssima canção, interpretação também muito bonita da Ellen de Lima, né? É uma cantora que eu tenho com certeza, como eu falei, você não ouve há muito tempo. E eu acho legal a gente tocar essas coisas, porque primeiro você conhece e não ouve há muito tempo, mata a saudade e relembra. E há aqueles mais jovens que não têm oportunidade de conhecer essas cantoras, né, esses cantores mais antigos. Então, eu acho que é uma oportunidade legal, acho que vale a pena, né, ter essa chance de conhecer boas coisas. Do Paulo César Pinheiro e do Ivor Lancelotti, vamos ouvir agora na interpretação do Luiz Cláudio, Toada Brasileira. Essa canção é um pedido do Regivaldo, nosso querido Regi, que participa sempre com a gente aqui. Regi, você ainda pediu para ouvir e já está ouvindo Luiz Cláudio. Eu fiz com meu trabalho a vida inteira uma casinha branca no sertão, de frente para um caminho de palmeira, do lado de nascente ribeirão. De dia o galo canta na porteira e a passarada vem comer na mão. E a sombra de uma jabuticabeira, passo a manhã cantando uma canção. No almoço uma caninha costumeira, vem do fogão de lenha um cheiro bom. Eu como uma comidinha mineira pra cochilar sob o caramanchão. No fim da tarde um banho na ribeira, deitar na rede olhar pra samplidão. A estrela d'alva e a estrela primeira, e o canto da cigarra e a saudação. De noite vem o perfume da roseira e a lua tece rendas no portão. Eu tenho a paz com a minha companheira, mas muita mágoa no meu coração. Por que não ser assim com a terra inteira? Por que que uns conseguem e outros não? E eu canto uma toada brasileira, pedindo o mundo assim pros meus irmãos. Atendendo ao Regivaldo, ouvimos com Luiz Cláudio, Toada Brasileira, a composição do Paulo César Pinheiro e do Ivor Lancelotti. Regi, obrigado pela participação mais uma vez. Continue ouvindo e divulgando sempre a gente, ok? O Regivaldo fez seu pedido pelo bate-papo musical 1@gmail.com. Autonomia é o que vamos ouvir na voz do Cartola, e a composição também é dele, Cartola. É impossível nesta primavera, eu sei. Impossível, pois longe estarei. Mas

também foi feito pra se dizer: bye bye, so long, farewell. Adeus também foi feito pra se dizer: bye bye. Ouvimos do Guilherme Arantes, com ele, Pedacinhos. Lembrando que a sua participação para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o nosso especial do mês, envio do seu repertório para o nosso especial do mês, também sua sugestão para o nosso quadro Dois Tempos. Dois Tempos é aquele quadro em que a gente mostra dois tempos do mesmo cantor, do mesmo grupo musical, né? E a gente pode então ter um perfil da evolução, digamos assim, né, desse artista. Então, se você quer ver alguém focalizado no nosso Dois Tempos, também mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. O seu pedido musical, se você quiser, também pode ser feito de viva voz. Basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. Um Grande Amor, canta Fagner, e a composição é dele, Fagner. Conheço bem por dentro aquela estrela azul que ilumina meu caminho, me mostrando aonde estou, me usando aqui na terra como um palco ator, me faz esperar a noite como espero um grande amor. Mas que loucura é essa? Impossível amor, sem estrelas meu caminho, muito tempo já passou, me cansei de tanta espera, que na terra já não tô, eu tô é pertinho dela e vivendo um grande amor. Amor. Conheço bem por dentro aquela estrela azul que ilumina meu caminho, me mostrando aonde estou, me usando aqui na terra como palco um ator, me faz esperar a noite como espero um grande amor. Mas que loucura é essa? Impossível amor, sem estrelas meu caminho, muito tempo já passou, me cansei de tanta espera, que na terra já não tô. Grande amor, grande amor. Um grande amor. Ouvimos com Fagner, dele, Um Grande Amor. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Angel. Dois tempos. Nasceu em Salvador, Bahia, em 26 de junho de 1942. Passou a infância em Ituaçu, no interior da Bahia, onde começou a se interessar pela música das bandas da cidade e pelo que ouvia no rádio, como Orlando Silva e Luiz Gonzaga. Aos 9 anos, muda-se para Salvador com a irmã para terminar o colégio e começa a aprender acordeon. Durante a juventude, intensifica os estudos musicais, formando aos 18 anos o conjunto Os Desafinados. No fim dos anos 50, João Gilberto se torna uma figura importante para ele e passa a tocar violão. Em 1962, grava o primeiro compacto solo, Povo Petroleiro e Coça Coça Lacerdinha, e conhece Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gal Costa. No ano seguinte, com a entrada de Tom Zé no grupo, fazem o show Nós, por exemplo, no Teatro Vila Velha, em Salvador, que inaugura a carreira dos quatro artistas. Logo em seguida, vai para São Paulo, onde trabalha na empresa Gessi Lever durante o dia e frequenta bares e casas de shows durante a noite. É nessa época que conhece Chico Buarque, Torquato Neto e Capinã. Apresenta-se no programa de televisão O Fino da Bossa, comandado por Elis Regina. Lá apresenta, entre outras, suas composições Eu Vim da Bahia e Louvação. Com o sucesso, abandona o emprego na Gessi Lever e assina contrato com a Philips, que lança seu primeiro LP, Louvação, em 1967. Já radicado no Rio de Janeiro, participa dos festivais da Record e da TV Rio e chega a ter seu próprio programa na TV Excelsior, Ensaio Geral. Separado da primeira mulher, passa a viver com a cantora Nana Caymmi, que defende Bom Dia, parceria dos dois, no terceiro festival da Record, em 1967. No mesmo festival, toca Domingo no Parque, acompanhado pelos Mutantes, classificada em segundo lugar. Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, classifica-se em quarto lugar no mesmo festival. Formaria junto com Domingo no Parque o embrião do movimento tropicalista, em boa parte por causa da inserção de guitarras elétricas em uma música que não era rock. Em 1968, lançou o LP Gilberto Gil, dando início ao tropicalismo, e tendo ele Caetano Veloso como principais figuras. O tropicalismo se concretizou com Tropicália ou Et Circenses, disco que contou, além de Caetano e Gil, com Os Mutantes, Torquato Neto, Capinã, Gal Costa, Tom Zé, Nara Leão e arranjos do maestro Rogério Duprá. Em 1969, foi preso pela ditadura militar e lançou a irônica Aquele Abraço, uma de suas músicas mais famosas. Em seguida, partiu com Caetano Veloso para o exílio na Inglaterra. Voltou em janeiro de 1962 para um show em que lançou músicas como Oriente e Back in Bahia, do seu disco seguinte, Expresso 222. Desde o final dos anos 60, se consolidou como uma das mais criativas e influentes personalidades da música brasileira, sempre em sintonia com o que ocorre de novo na música mundial. Seus discos são lançados em diversos países e sua carreira internacional já lhe rendeu inclusive um Grammy na categoria Melhor Disco de World Music em 1998, pelo álbum Quanta, ao vivo. Em 1972, revitalizou a cultura nordestina no LP Expresso 2222. Mais tarde, reviu a brejeirice sertaneja em Refazenda. Em 79, o álbum Realce foi o divisor de águas em sua carreira, quando começou a flertar com o reggae e o pop. São desta fase ainda os LPs Luar, Umbanda 1, Extra e Raça Humana. Em 2000 fez grande sucesso com o shot Esperando na Janela, da trilha sonora do filme Eu, Tu, Eles. No mesmo ano gravou com Milton Nascimento o disco Gil e Milton. Dentre seus muitos sucessos em mais de 45 anos de carreira estão Preciso Aprender a Só Ser, Refazenda, Expresso 2222, Eu Só Quero um Xodó, Maracatu Atômico, Funk da Periferia, Parabólica Mará, Divino Maravilhoso, Filhos de Gandhi, Haiti, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Sou Louco por Ti América, Realce, Toda Menina Baiana, Drão, Se Eu Quiser Falar com Deus, Estrela e muitas outras. Nos anos 80 foi vereador em Salvador e milita por causas ecológicas, no Partido Verde. Chegou ainda a ser ministro da Cultura no governo Lula. Nosso Dois Tempos de hoje focaliza o cantor e compositor Gilberto Gil. Vamos ouvir de 1967, Lunique 9, e de 1997, Fogo Líquido, ambas do Gilberto Gil. Escrever e cantar, talvez as derradeiras noites de luar. Momento histórico, simples resultado do desenvolvimento da ciência viva, afirmação do homem normal, gradativa, sobre o universo natural, sei lá que mais. Os místicos também, profetizando em tudo o fim do mundo e em tudo o início dos tempos do além, em cada consciência, em todos os confins, da nova guerra ouvem-se os clarins. Guerra diferente das tradicionais, guerra de astronautas nos espaços siderais, e tudo isso em meio às discussões, muitos palpites, mil opiniões. Um fato só já existe que ninguém pode negar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, já! Lá se foi o homem conquistar os mundos, lá se foi buscando a esperança que aqui já se foi. Nos jornais, manchete, sensação, reportagens, fotos, conclusão. A lua foi alcançada afinal. Muito bem, confesso que estou contente também. A mim me resta disso tudo uma tristeza só, talvez não tenha mais luar pra clarear minha canção. O que será do verso sem luar? O que será do mar, da flor, do violão? Tenho pensado tanto, mas nem sei. Poetas, seresteiros, namorados, correi. É chegada a hora de escrever e cantar. Talvez as derradeiras noites de luar. Dois tempos. O fogo tem vem do meu modo de esfregar. Todas as partes de mim, seja a paixão, seja o que você quiser. Meu fogo existencial é a combustão da razão do meu viver. Na chama do irracional, o coração risca o fósforo do ardor. E a dor se inflama voraz, consumição numa fogueira de amor. De galhos secos da paz, bem mais pra lá do distante azul. Na escuridão total se encontrará meu destino junto ao céu. Nas mãos de Deus há nas mãos de Deus Esse foi o nosso Dois Tempos dessa semana, que focalizou cantor e compositor Gilberto Gil. Na próxima semana voltaremos focalizando mais um artista no nosso Dois Tempos. Se você quer ver alguém focalizado aqui no nosso Dois Tempos, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir com os originais do samba O Ouro e a Madeira, a composição é do Ederaldo Gentil. Ser a vida, porém o momento. ser uma ave, bastava fonte. Muito menos ser a rosa, simplesmente frio. Não queria ser caminho, porém um atalho. Muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada. Muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém um momento. Muito menos ser concerto, apenas a canção. Ouvimos com os originais do samba do Ederaldo Gentil, O Ouro e a Madeira. Acho essa letra muito interessante, é muito, muito legal essa letra. E esse conjunto, os originais do samba, aquele conjunto também, aquele grupo que participou, o Mussum dos Trapalhões. Uma gravação, tenho certeza que pouca gente conhece. Essa gravação, né, a música é bem conhecida, mas essa gravação tenho certeza que pouca gente conhece. Toninho Horta e Joyce vão cantar do Tom Jobim, Lígia. Nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou a Ipanema, não gosto de chuva, nem gosto de sol. E quando eu lhe telefonei, desliguei, foi engano, seu nome não sei. Esqueci no piano as bobagens de amor que eu iria dizer. Lígia, Lígia, eu nunca quis tê-la ao meu lado no fim de semana. Chope gelado em Copacabana, andar pela praia até o Leblon. E quando eu me apaixonei, não passou de ilusão, o seu nome rasguei. Fiz um samba canção das mentiras de amor que aprendi com você. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com a Joyce o Toninho Horta, do Tom Jobim, Lígia. A gravação tem certeza que pouca gente conhece, né? Apesar da música ser bastante conhecida. MPB4 canta, do Paulo César Pinheiro, olha ele de volta aí, e do Paulo Tapajós, Pesadelo. Quando um muro separa uma ponte e um rio, se a vingança encara o remorso pune, você vem me agarra, alguém vem me solta. Você vai na mar, ela um dia volta. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós. Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco. Por aí, eu e meu cachorro. Olha o verso, olha o outro. Olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem de nós. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O muro caiu, olha a ponte da liberdade guardiã. Cristo horizonte, abraço dia de amanhã. Olha aí. Paulo César Pinheiro e do Paulo Tapajós, ouvimos com MPB4, Pesadelo. Bate-papo musical 1@gmail.com é o e-mail para a sua interação com a gente, de Luiz Antônio de Cássio e Eduardo Duzek. Vamos ouvir com Eduardo Duzek, Cabelos Negros. Cabelos negros nas minhas mãos. Eu quero seus olhinhos ciganos nos meus sonhos. Eu quero você minha vida inteira. Como doce mania, fosse qualquer maneira, eu queria você assim como é, sem mentir nem dizer o que não quiser. Eu quero você, criança caída.

e de novo querer. Só porque somos iguais. Do Pedro Camargo e do Durval Ferreira ouvimos nessa interpretação brilhante do Emílio Santiago, Porque Somos Iguais. Aliás, o Emílio Santiago tinha, né, o dom, para mim, o dom da interpretação. Ele dava um tratamento todo especial a qualquer música, a qualquer canção que ele pegasse para cantar, né, para interpretar. Ele dava uma característica muito dele e muito bem feita. Chegando agora na reta final do nosso encontro de hoje, vamos ouvir com a Marília Medalha, outra cantora que eu gosto muito. E que também tenho certeza que pouca gente conhece, e é o que eu falo sempre aqui, né? Aqueles que conhecem também e gostam, não ouvem quase. Mas vamos ouvir hoje com ela, Se o Amor Pudesse. A composição é dela, Marília Medalha, e do Vinícius de Moraes. Pudesse de repente compreender toda loucura que um amor pode conter, se lhe pudesse. Num momento de razão, saber ao menos quanto dói uma paixão. Quem sabe o amor ao descobrir a dor de amar partisse embora para nunca mais voltar. Mas me parece que uma prece a nascer na voz daqueles que o amor mais fez sofrer, ali dizer que vale mais morrer de dor do que viver num paraíso sem amor. Ali dizer que vale mais morrer de dor do que viver num paraíso sem amor. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a sua presença comigo até agora. Você que esteve ouvindo o nosso programa, curtindo esses bons momentos, que eu tenho certeza que te trouxeram. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los a divulgar o nosso programa, a nossa emissora. Convidá-los ainda a participar com seus pedidos musicais, suas sugestões, críticas, comentários. O envio daquela listinha de 14 a 15 músicas para o especial do mês. Aquele programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, produzido por você. É o seu repertório que nós vamos compartilhar aqui com os nossos amigos. Também você pode mandar o seu pedido musical de viva voz. Basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. Também, se você tiver alguma dúvida sobre nutrição e quiser esclarecê-la, mande a sua pergunta para nosso nutricionista Denise Braga. O e-mail é o batepapomusical1@gmail.com. Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto.